Cerveja com dente, tentando te passar pra frente, quem dera. Porque você não me bloqueou pra eu chorar em cima da tela. Eu vou trocar meu celular num Nokia tijolão, que só manda mensagem e faz ligação. Se eu não ver mais o vídeo seu, sem eu sendo feliz, certeza que a vida minha vai tá por um triz. Eu vou trocar meu celular num Nokia tijolão, só manda mensagem e faz ligação. Se eu não ver mais um vídeo seu, sem eu sendo feliz, certeza que a vida minha vai tá por um triz. Me mata não, essa internet virou arma na tua mão. O Alberi, seu provedor de internet. Cerveja com dente, gritando te passar pra frente, quem dera. Porque você não me bloqueou pra chorar em cima da tela. Eu vou trocar meu celular num Nokia tijolão, que só manda mensagem e faz ligação. Se eu não ver mais um vídeo seu, sem eu sendo feliz, certeza que a vida minha vai. Eu vou trocar meu celular num Nokia tijolão, que só manda mensagem e faz ligação. Se eu não ver mais um vídeo seu, sem eu sendo feliz, certeza que a vida minha vai tá por um triz. Me mata não, essa internet virou arma na tua mão. Me mata não, essa internet virou arma na tua mão.